pouquinho, Armandinho e Maiara Mesquita pra você, hein? Quanto tempo dura uma solidão? Fazer o Ney, tá bom, não bom, Ney? Bora, Ney! Não existo sem ter o meu coração. Aí, Ney! Que como um menino fugiu, foi pra você. Tudo que eu quero é uma explicação. Mas se você não tem, devolva meu coração. Devolva meu coração. Atividade São José. E aí chegando Renatinho, Jeff Saudade e Rai Moraes pra fazer o encerramento da festividade junto com o Armandinho e a Maiara Mesquita já já aqui no palco. Por quanto tempo dura uma solidão? Não sei como existo sem ter o meu coração. Que como foi pra você. Tudo que eu quero é uma explicação. Mas se você não tem, aí tu devolva meu coração. Se não, ora, Lucy! Devolva meu coração. Vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria. E além do meu corpo, meu coração fica louco por você, aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei como eu sou, do jeito que vou ficar. A paz. O salão tá bonito, o Renatinho vai tocando, hein? Parceiro Hortência, olha Hortência, vamos lá. Emoção, ela é a comitiva, valeu! Pra você, arriscando ainda mais o coração. Rian Mix na área, para Rian! Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é chão, são coisas do coração. E eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Esquentada, vai receber o Armandinho. Um, dois, três, já. Quando ela chega numa festa, a galera se levanta e alguém se adianta, tira logo ela pra dançar. Não lhe deixa nem sentar. O seu corpo é como o vento, fico logo quando penso que um dia em meus braços ela vai estar linda a bailar. Fico a esperar. Ela encanta com seu jeito de dançar. Ela desliza no salão a flutuar. Quando ela roda parece... Bom sinal, dia das mães, hein? É a rainha da... Tá chegando aqui no barracão do Zé Cabadeiro ela... Pela primeira vez, o Paredão Fetos, Flex e o Jotasson, o super pingão da... Ela desliza no salão a flutuar. R$2.000 em prêmios pra você. Que vai voar, é a rainha dessa festa. Ela é demais, demais, demais.

Alibaba, ali babá, eu de babaca dancei. E no meio de uma guerra até atrás eu peguei. Festividade São José! Aqui no bairro do Aeroporto, a gente vai chegando no barracão do Zeca Padeiro. Hoje pra fazer o encerramento, hein? O Renatinho, o Jefferson, o Rai Moraes, Armandinho e a Maiara Mesquita, hein? E Timó! Você aproveitar, hein? A gente vai tocando, vai tocando. Só pra ela, é só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso. Meu parceiro Fernando, bora Fernando! Só pra ela, é só dela. Só na manha, né garoto? Só pra ela, é só dela, é só dela. Vamos dar a reta final, te liga! Me dá um beijo. Quero te encontrar. E não te vejo. Te amo e te quero. Dali Lucy! Amor com seus mistérios. Porque te amo. Nem que eu te quero. Parceiro André, só na manhã, né, André? Hoje curtindo com a gente, festividade do Zeca Padeiro. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Fazer o Edson, ele e a Carlinha na área, né? Tá no CD de hoje, ó. Eu só quero amar, junto eu quero estar nas noites de lua. Sentindo o calor do seu corpo, quero me afogar de prazer. Contigo, contigo. Fernando, o Mico, grande Mico, né? E o Anderson na área, valeu! Era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai. Meu parceiro Júnior na área, bora Júnior! Parceira Nilza, lá de Bragança, né? Na companhia do André, valeu! Hoje curtida aqui Mosqueiro, né? Só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai. E vai, e vem, e vem, e vai. Cerramento da festividade de São José, hein? Que no Zeca Padeiro. Qualidade na seleção. DJ Wellington e a multidão. Passa povo de Valdecães. Te ver dançando aumenta minha paixão. Essa batida é muita emoção. Contagiando o

detona, vai detonando! Toca. Eu, o som do povão com essa posição, poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som, ouro negro você vai achar. Nessa noite só quero dançar. O gostei, o melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do DJ Brás. Oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor, é só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no ouro negro dançar. Hoje vou no ouro negro tocando uma cana. Pra você curtir, vai! Uma atrás da outra, Patrick, ó! Pra começar a mexer com o coração, vai! Bora que é desse jeito, Renatinho tocando! Sábado no Canacão, hein? Aniversário da patroa Simone Souza, patriarca aqui do Prêmio Saudade. Aí você vai no Canacão curtir o Jeff Saudade, o Raio Moraes e o Edmilson Souza e bater os parabéns pra Simone Souza, hein? Sexta-feira, vez de receber o Bar Nova Dimensão lá em Belém, o Renatinho chegando pela primeira vez lá no Bar Nova do Nova Dimensão. Sábado e domingo tem o Renatinho na Asmu, hein? Ela chegou. Espero você por lá. Sabor de mel. Simplesmente uma doce.